acreditei no amor. Agora resolvi mudar. Escute a minha história, amigo. A vida gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém. Com ela fui feliz, eu sei. Não sei se foi real, porém deixei de ser cowboy por ela. Parei de viajar por ela. Larguei minha paixão por ela. Deixei de ser feliz. Gosta de enganar. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém. Com ela fui feliz.